Então, põe essa onda pra tocar aí. Merda. Porra, velho, isso aí tá tudo errado, ó, meu irmão. Puta que pariu, velho. Foda. Muda essa porra aí, velho. Põe ritmo nessa porra, que merda. Desse tipo aí agora, ó. Só. Meu irmão mais novo friamente foi morto há 2 anos atrás. Me contaram com 2 tiros de 12. Foi assassinado por seus rivais traficantes que sem piedade o eliminaram em instantes. Sua falta a cada dia se torna mais eterna. Mas infelizmente, véi, sua vida já era. Tornou-se apenas uma morte de rotina. Muitos esqueceram, mas eu lembro a cada dia. Minha única irmã há 3 meses foi estuprada. Surrada, humilhada, drogada, violentada. Foi encontrada no dia seguinte já quase morta. Muitos viram as cenas, mas fecharam suas portas. Fingiram não ver, não queriam saber. Preferiram ficar, sem se envolver. Até que a levaram ao hospital mais perto. Mas o futuro me mostrava o que era certo. Mais uma vez, entre 1000 perdidas, seu corpo se contorcia perante suas feridas. Cesseu o seu momento, chegou o seu dia. Minha irmã não ser atendida, já não tinha mais vida. Na mão da sorte. Alguns dias depois, matérias de jornais, algo relativo à morte de 6 marginais, 2 estupradores e 4 traficantes, todos mortos apenas por 1 participante. Alegra, meu sorriso aparece. Finalmente alguém ouviu as minhas preces. Meu irmão se encontra foragido e talvez perdido. Temo por sua segurança, já que está fudido. Me encontro sozinho, mais uma vez sem caminho. O sangue do meu sangue se dirige a um presídio. Às vezes me lamento, pois é grande sofrimento. 2 irmãos cruelmente assassinados ao elenco.